Às vezes me encontro preso em alguns pensamentos. Às vezes procuro saída, só que não encontro. Às vezes me sinto forte em alguns momentos. Às vezes me sinto fraco e com a sorte eu não conto. Já que a felicidade é uma eterna busca pra ser feliz e respeitado. Sem dinheiro, quanto custa? Muitas das vezes recebendo muito menos que o necessário. Perdido nessa escuridão, quando na verdade a luz está em nós. Sim, em nós. Onde matam pela cor, onde prendem pela voz. Já disse que nada me para, mas quando passa ele me para. Se eu tô de carro ele me para, motivo não foi com a minha cara. Eu não devo, eu não temo, eu não tenho nada. Fora a roupa e a mente eu não uso nada. Já me perguntaram quanto a vida vale. Lifestyle fake, mano, vale nada. Tô devagar, mas sou leve. Desaforo eu não levo. Como é que eu tô, mano, eu tô leve. Like a zap fuck, mano, eu não levo. L7 with Papa Tunes, fábrica de hit. Quer se aproximar, vem no sapatinho. Caso contrário, fim do filme é triste. Enquanto cê falando que não tem, sigo falando só do que eu vivo. Tu quer dominar o mundo, eu também. Papo reto até a morte, tô vivo. É que o menor se perde igual bala. Não tem idade pra trabalhar, mas é função. Pergunta se ele sabe que horas são. Duvido que a coroa esquece a oração. Assim seja. E a carne mais barata é de quem? E a carne mais barata é de quem? Disseram que era tudo igual. Impossível ser tudo igual. Claro que não tá nada bem. Nada bem. Porque nós quer de bem se dá mal. Nós mesmo. E a carne mais barata é de quem? E a carne mais barata é de quem? Disseram que era tudo igual. Disseram que era tudo igual. Claro que não tá nada bem. Nunca tá nada bem. Porque nós quer de bem se dá mal. Nós vai fazer chover no deserto. Já que eu tô errado mesmo, dando certo. Pra quem quer saber pra onde eu vou? Se quando eu preciso, vocês não tão perto. Fico lembrando quem tentou impedir. Dia de show, ligue, vem pedir. Ingresso grátis, entrada franca. Francamente, mano, eu vou partir. Vou meter um pé que não dá pra mim. História triste, cansei de ouvir. Cês não viraram a noite que eu virei. Cês não cansaram pra hoje tá aqui. Moro em bairro nobre, mas não sou playboy. Quem se diz meu fã sabe de onde eu vim. Sabe que eu nasci pra fazer história. Minha felicidade não enxerga o fim. Sorrisão estampado no rosto. Hoje o que não falta é carvão. Eu sempre disse vai ter recompensa. Que falta na dispensa, toma o cartão. Minha folga é de segunda a quarta. Vitória, levanta a taça. Não adianta ter roupa da moda se ainda te falta comida em casa. E a carne mais barata é de quem? E a carne mais barata é de quem? Disseram que era tudo igual. Sempre vão dizer que é tudo igual. Claro que não tá nada bem. Claro que não tá nada bem. Porque nós quer de bem se dá mal. Nós quer de bem se dá mal, sempre. E a carne mais barata é de quem? E a carne mais barata é de quem? Disseram que era tudo igual. Disseram que era tudo igual. Claro que não tá nada bem. Claro que não tá nada bem. Porque nós quer de bem se dá mal.